Capítulo 12. O povo de Israel se alimenta de vento. Corre atrás do vento leste o dia todo. Acumula mentiras e violência. Faz acordos com a Assíria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa. Ele retribuir por tudo que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com um anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus, e Deus falou com ele. O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é seu nome. Portanto, voltem para seu Deus. Pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos, que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz: fiquei rico. Fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros. Meu histórico é impecável. Mas eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Enviei-me os profetas para diverti-los com muitas visões e parábolas. Mas os habitantes de Gileade não valem nada por causa de seu pecado. Em Gilgal também sacrificam bois. Seus altares são enfileirados como montes de pedras à beira de um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Arã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó, e por meio de um profeta eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora ele o sentenciará à morte como pagamento por seus pecados.